homens chegaram pra Jesus e perguntaram quem seria o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criança, então explicou: você precisa ser humilde assim, tão puro assim, ser totalmente dependente do Pai. Você precisa ser. Jesus chamou uma criança em